sequência, mixada pelo DJ Marcan. Tarara, Take Your Time do Clubhouse, ainda Royal Gigolos Self Control, Alcazar Don't You Want Me, Bliss Theme, People Have The Power, The Buggles, Video Kill The Radio Star. Começamos o Flash House de hoje com a Madonna Ray of Light. Isso já foi o primeiro bloco, Tiro Tap Tarara. Não saia daí de jeito nenhum, porque o segundo tá maneirado também. Tiro Tap Tarara. Oh yeah, oh yeah. Você está ouvindo Flash House. 6:31. Wilson Rádio Serviço. Neste segundo, em algum lugar, alguém está precisando de sangue. Pode ser um amigo, parente ou desconhecido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, se 3% da população mundial doasse sangue com frequência, o estoque não ficaria vazio. Procure um banco de sangue, se informe e ajude a engajar pessoas para se tornarem doadores. Doe, porque não dói, não faz falta e salva vidas. Há milhares de anos, os seres humanos demonstram não gostar muito de silêncio. Seja no trabalho, no lazer ou até mesmo ao dormir. Cada um ao seu estilo. Mas, se o seu estilo for de músicas de qualidade, aí é com a gente. Rio Sul Rádio. Músicas de qualidade é assunto sério pra nós. Voltamos a apresentar Flash House. Saindo do Tiro Tap Tarara do Clubhouse lá no primeiro set e entrando num darararará aqui da Wakefield. Thank you. sequência mixada pelo DJ Marcante.

Rio Sul Rádio. Was wrong. wanting. I was wrong, I had none. Lover, I pushed till the edge and I waited. But I'm still breathing. Wait, wait, wait, we are. Wait, wait, wait, we are. Wait, wait, wait, we are. Wait, wait, wait, we are. hit. Only the best. The Rio Sul Rádio. Bleeding

Wonder why Sul Rádio. About what others think about. I almost didn't have a thought of my own. The slightest remark would make me embark on a journey of self-doubt. But that was a while ago. This girl has got stronger. And if I knew then what I know now, I would have told myself, don't worry any longer. It's okay. A face without freckles is like a sky without the stars. Why waste a second not loving who you are? Those little imperfections make you beautiful, lovable, valuable. They show your personality inside your heart, reflecting who you are. With somebody else in magazines, with a whole world fall at my feet. I felt unworthy, and would blame my failures on the ugliness I could see when the mirror looked at me. Sometimes I still feel like that little girl who doesn't belong in her own world. But I'm getting better at reminding myself. Station.